Controle, o Papa Romeu de Nova Alfa comprou da rotatória e visou com o campo. Já passou o local de sobrevoo do Juliette Romeu. Ok, o Indiana Primeiro Alfa, porém o tráfego entre 50 posições de 12 horas, 3 milhas e meia, mantendo 500 pés atente ao tráfego. E chame Torre, 1-9-8-9-5. Atende visual com o Mike Juliette Romeu, o Indiana Primeiro Alfa, chamando a Torre no 1-9-8-9-5, até mais. Fala, bom dia, Chile 6312, saída FUCA. Chile 6312, contato radar, subo nível 350 na saída FUCA. 350, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, 6312, após 2000 pode voar direto a Arbor. Gente, eu respeito 3000 após 2000 direto a Arbor, Roberto Angol. 0 decimal 8. Encontrado 3000 no 7 de novembro Alfa. Correto, Victor Charlie Eco, apenas confirme por gentileza a distância até o destino, de Salvador até o destino. 18853, boa. Um 198, confirmando. O Romeu Golfo, qual seria a proa ideal para a GQE? 264, Bruno Alberto Angol. Ok, autorizado direto de destino, ainda aguardando para acender. Suba para 3 mil. Pronto, autorizado direto de destino, manda o seu 3 mil para Alberto Angol. Índia November Alpha 3 milhas, 1-7. Índia November Alpha, tráfego avistado, livre pouso na 1-7, o vento 060 graus, 089. Autorizado pouso no 7, Índia November Alpha. O Vitor Tchareco está confirmando apenas a posição do pátio. Está reporte para cruzar Alfa via Delta, que atenta as aeronaves, movimento das aeronaves no pátio. Uno 5-2 alternando Campinas por 4 horas e 30. Está 3859, autorizado táxi via pátio, Índia, até o ponto de estiver pista no zero, quanto lá a torre 1-18-95, ajustando no 0 no 2, está 3859. 12, pátio via Alfa, ponto de estiver 3663, eu solo. 3663, após a passagem da companhia, a sua cauda está autorizada ao acionamento. Pushback, coordenação, equipe de sol, chama para o táxi, são 3663. Posso ser uma da companhia autorizada para o táxi, são 3663. Casa Zena de Abraço. 729, aguardar, número 3 no setor. O WebJet 6729 vai aguardar, ok? Vem pro táxi, 221, finalmente 52, nossa autonomia está em 4 horas e 30, nossa alternativa está vazando. Autorizado, táxi, reporte para o ingresso parte principal, trip 5221. Táxi, reporte para o ingresso principal, 5221. Até o ponto de espera da Delta. Quando lá, já meteu em 118 decimal 95, ajustando no 02, Vitor Tchaleco. Qual é a solicitação do operador aqui para a gente no 02? 7, objeto 729, aguardar para o pushback e irei informar a infraero, ok? Obrigado. De frequência 251, alterno 33251. 221, está autorizado o ingresso via pátio principal Índia até o ponto de espera pista no zero, quando lá chametou em 118.95, ajustando no 0 no 2, trip 5221. Vamos prosseguir para principal Índia, no ponto pela última torre, 118.95, 5221. 888, tráfego 3 horas ultrapassado, desça para 2000, livre reto. Meu Tom Golf, livre de tráfego, suba uma centena. Livre, uma centena, uma Tom Golf. Já me escuta, aguarde sua chefe para o controle. Fala, Antônio, escuta, Papa Romeo, Vitor Tchaleco. Leve Alfa, bom dia. Funcionando 02, vai vir a 729. 7, vai o Jet 729, vai aguardar o número 2 no setor. Autorizado, reposta na Papa. Você é 2733, número 2 para cópia. Sente, está autorizado. Você é 2733, aguardando cópia, apenas confirmando se você se encontra no pátio de autoridades. Sente, você é 2733, autorizado acionamento por conta e risco, aguardando para cópia. Autorizado a decolagem. Bom, eu tava falando da Vitor cruzamento do alongamento da 97. Juliette, estamos loucos, chama a Zóia. A Papa Romeo da Vitor Tchaleco está cruzando o alongamento da 97. Papa Romeo Vitor Tchaleco, chame controle em 120 decimal 8. 208, bom dia, obrigado. 2545-6312, um bom dia. No 8 decimal 95, ajustando no 0 no 2, na 3663. Salvador, trip 5221, no ponto de espera da 10. Trip 5221, ali, mas tem que esperar 1-0. Ali, mantém no 1-0, para o trip 5221. Cruz, rota direta, 1.000 pés. Decolando a pista 1.7, curvando à direita, corredor axé. Transponder 0.1.1.7. No controle Salvador, 1.20 decimal 8. 1.20 decimal 8. 208, tá 359. Controle Salvador, bom dia, tá 359, passando 1.600 pés no perfil da Arvor, solicita a Vora Elefa. 3859, contato radar, voo 340, saída Arbor. Sobe o 340 no perfil da Arbor. Pode vai Elefa ou está 3859? Ainda não, mantenha o perfil da saída. Manterá, está 3859. aí seria o solo tenente chamado pro Web 6729. 6729, após a passagem do Airbus da TAM, sua cauda está autorizado. Puxe bem com a sua equipe de solo para o táxi. Pode estar autorizado, 6729. Gol no 888, chame agora a torre. 1-1-8-9-5, tenha um bom dia. 8-9-5, obrigado. Papapá, mais Gillette Romeu. Mike Gillette Romeu, prossiga. Na presente, solicita regresso, senhora, Gadabata. Informe na rotatória. Rotatória, Romeu. Uma chamará o sol em 1-2-1-9, confirme destino. Saída é a Conde, decolando a pista 1-0 com a primeira curva à esquerda. Aciona o transponder 0260 e o controle 1-2-0.8. Vamos manter a por um pouquinho, já já eu te autorizo. 6663, ponto 0190. São 3663, não tenho ponto de espera. Torre Salvador, Ouro 888, final de 3 milhas e meio, baixa casa. Voo 1888, com a aproximação aguardando a pista livre, com ajuste na 012. 1012 aguardando. Matiante, Romeu, chame Torre 1895. 1895, grata. Não, papapá, Matiante, Romeu. Mike Juliette Romeu, ajuste 1-0-1-2, reporte 3.017, o vento 040 graus 099. Reportará 3.017, Romeu. O Romeu Tango, quando possível, se chamar de pouso. Romeu Pouso, 1-1-4-5, da Tango. 1-1-45. Gol no 982, atente tráfego, sua posição de 11 horas, 8 milhas, rumo oeste, cruzando 050 ao 080, PA34. Gente, o gol 1082. Controle Salvador, muito bom dia, trip 5221. Trip 5221 no contato radar, suba ao 200, saída Arbor. 200, perfil Arbor, 5221. Na 3859, direto Elefa, autorizado. Direto Elefa, grato pelo 3859. O Tango na Lima chamará o Sol em 1219. Fatango, Tango. Autorizado contornar os pátios, prosseguindo para o pátio 3, Alfa Tango Tango. Sua direita via Índia, da ponte para a pista no zero, quando lá a torre 1-1-8-9-5. Ajustando no 0-2, o objeto 6729. Direito Índia, ponte de espera, 6-9-5. Sete, ao meu norte da torre, vai ingressar na final da 1-7. Aqui, Juliette Romeu, reporta a final da 1-7. Reporta solo controlado, senhora? Mas, Juliette, eu tráfego avistado. Reporte solo controlado, vento 040 graus, 069. Reportará no solo controlado, Romeu. Salvador, é o Goro 882, taxi 2, Alfa. Goro 888, prossegue táxi via Alfa, chamante da Juliette. Via Alfa, chamante da Juliette, no 882. Autorizado o pouso na Bata, só tentando a nave ficar taxiando na taxa iótica. Gentileza, autorizado o pouso sem interferência no mesmo. Gente do tráfego, Max Light Chanel. Vitor Tchaleco, autorizado direto de China. A minha 729, mantém o ponto de espera. Vitor Charlie Eco, agora livre do tráfego que estava na aproximação, estou autorizado a subir ao 105 contra o 18. Mário, seleção 2, após solo controlado. Direto ao meu, confirmei, solo controlado. Meu solo aos 3, 5, livre corte. Está presente, direto ao árvore, 5221. 60 graus, 109, decolagem 90. 2A, Juliette, portão 612, gol no 888. É Juliette, para o portão 612. Confirme pro sol? Tá passando aqui, ó, seu papá. Sente, papatão, o céu até o papá. Formação Juliette, ajustando no 0, 1, no 2. Minutinho pra cópia. Confirmando o pátio 50 pista de decola? Sente, pátio 5, degondão no 7, tem livre acionamento aguardando para cópia hoje. Céu até o papá. Céu até o papá, apenas confirmando a radial ideal de saída 230. Afirmativo, radial 249, o céu até o papá, aguarde um minutinho para a cópia. Oito, 3663, Salvador, bom dia, 3663, contato radar, subal 340, saída da El. 340, Del. Oi, Salvador, bom dia, Força Aérea 723, Natel, mantendo posição, decola na intersecção, conta a autoridade. Gente, Força Aérea 273, mantém o ponto de espera do hotel. Mantém o ponto de espera no hotel 273. Estão no corredor Axé, restrito 1 no mil pés, aguardando a liberação do controle. Responde 5501 e o controle Salvador 120 decimal 8. Correto, Sierra até papá, confirmando PLB, alternativa autonomia. Vitor Charlie Eco, Salvador. Ok, teria condições de voar na proa 250 para se afastar um pouco aí da, do eixo da Star? Mal 95, ajustando 10 no 2, papatão, céu até o papá, boa viagem. Obrigado, tudo bem aqui o relacionamento e a torre para o táxi, estava aberto para fazer. Pode já considerar o relacionamento sempre para o táxi, céu até o papá. Funciona aqui a torre para o táxi. Salvador, Chiné 6311. Chiné 6311, informação Juliette, ajuste no 0 no 2, pronto para cópia.